Hello World! Está começando mais um Geek Geek! Uhá! Eu sou o Charles Rosenberg. Eu sou o Pablo Marx e não gosto de falar frases de impacto que nem outros podcasts. Esse é o Geek Geek Uhá número 005. Uhum. Já estamos no quinto, ó. Vamos comemorar 5 unidades? E para comemorar essa quinta edição, vamos falar sobre celulares. Oh, como se a gente não fosse falar se fosse uma edição comemorativa, né? Vamos contar a nossa trajetória com os celulares, a nossa trajetória de vida com os celulares. É, e por que que a gente não gostava, né? E por que que a gente continua não gostando, né? A gente tá tendo mais ouvintes entrando em contato, né? É, agora eu tô mais confiante com esse podcast. Eu acho que esse negócio agora decola. Ah, eu tô achando estranho o Aroto não ter entrado em contato ainda. Você falou com ele? Ah, eu tenho falado com ele esses dias. Ele tava sem conexão lá no Japão. E agora ele tá com conexão novamente e já tá participando. Ele até escreveu um post no blog do BetaCast ainda. Ah, eu vi. Eu esqueci de falar pra ele que no BetaCast não existe mais. Falar nisso, um abraço pro nosso amigo Helder, lá da Bahia, de Caetité. É, você viu os recados dele no meu perfil do Orkut? Não vi. Ele entrou lá falando, olha, a água de Caetité não está contaminada, é só um poço que tem perto da usina. Ah, bom. Ele me deixou 5 posts lá falando. Aí eu expliquei pra ele, olha, Helder, a gente viu numa nota do próprio Greenpeace, né? Não, e outra coisa também, as nossas notícias ninguém pode servir de base pra nada. Não nos responsabilizamos pelo que nós dizemos. A opinião nossa aqui nesse podcast é de única responsabilidade... Do carinha. O carinha tem responsabilidade sobre isso que a gente fala. E temos outros ouvintes também que entraram em contato. Temos o Rick. Ah, é, ele tem o blog de poesia, não isso. É? Dois poetas na escola. Muito legal. Pra quem gosta de poesia... Engraçado que no blog tem 3 blogueiros. É verdade. São 2 homens e uma menina, né? É, mas chama 2 poetas na escola. Bom, de toda forma, nós estamos agora copiando as frases de informática que ele tem no perfil do Orkut. É, exatamente. Vamos ver. E para começo de... Para começar as nossas frases copiadas do perfil do Rick, vai a primeira, né? Vão-se os arquivos e ficam os backups. Isso é legal. Aquele que tem dedo vai a roma.com. Não, e isso me fez lembrar de uma frase antiga. Meu Winchester disparou e matou meu mouse. Ai! Vou chorar. Outro ouvinte também que entrou em contato foi o Ricardo Mazioli. Ih, agora vou ter que olhar no blog. Cara, ele tem um sobrenome difícil. Ah, não, vamos olhar no blog coisa nenhuma. Ricardo Mazioli, é isso mesmo, se não for, fica sendo. Ele mandou um comentário, disse que achou legal e acrescentou outra webcomic na lista que eu tinha deixado. Ah, tá, eu vi o comentário. Você viu, né? Aham. Uhum. Então ele sugeriu o Dr. Pepper. Já viu o Dr. Pepper? Não, ainda não. Eu já vi o Dr. Pepper. Sanguinário! Os bichinhos sempre acabam morrendo de algum jeito ou de outro. Nossa, é estilo comichão e coçadinha. Desinventou. É legalzinho. Bom, um abração também pro pessoal do Papo de Geek, né? Exato, o Rafa, ele foi um dos primeiros que entrou em contato com a gente, né? A gente não ficou sabendo qual que era o site dele, né, pelo comentário. Ah, foi mesmo, a gente procurou e tava dando perfil inválido, alguma coisa assim, foi, né? Foi. Eu só fui ficar sabendo quando ele começou a me seguir pelo Twitter. É verdade. E você já ouviu todos os episódios do Papo de Geek, né? Eu não ouvi os 5 que saiu essa semana agora. Ah, tá. Mas os outros eu ouvi, aliás, foi o 4 que saiu essa semana, né? Foi o 4, não, 4 ou 5, eu não lembro. Eu sei que eu ouvi o... Não, foi o 5. Bom, de toda forma, eu ouvi o último. ontem, tá no meu Twitter lá, quem quiser ver, foi 4h20 da manhã, eu tava escutando o último episódio do Papo de Geek e já baixei todos os outros. Então agora, a semana foi muito atribulada, eu não tive tempo de ouvir, mas agora eu vou pôr em dia. Ouvi o último e agora tô começando do número 1 de novo. Cara, eu fico pensando no trabalho que deve dar pra ele editar aquilo, pegar 3 faixas e sincronizar e sair cortando. É por isso que vocês também devem ouvir o Papo de Geek, porque o cara tem o trabalho de fazer. E se você quer saber sobre o que fala o Papo de Geek, ouve a propaganda dele aqui. Exatamente. Se você gosta de gadgets... Gadgets, tecnologia, informática. O que, que foi isso? Ah, nada, só tô falando umas palavras-chave pra melhorar nosso ranking no Google. Enfim, se você curte esse tipo de tecnologia, ouça o podcast Papo de Geek. Celulares, eco-gadgets, dispositivos móveis. Cada episódio, um tema. Cada tema, vários gadgets que se encaixam nele. Wi-Fi, touchscreen, headphones. Novos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras. Zoom, iPod, Apple, Microsoft. Ouça ou assine o feed no site papodegeek.com. Monitor, mouse e teclado. Pois é, não deixe de entrar lá, eu vi que é muito legal. Ele basicamente começou mais ou menos no mesmo tempo que a gente. É, mais ou menos o mesmo número de episódios. Por isso que eu não me lembro. Pô, 4h20 da manhã, você quer que eu lembre o número do episódio? Tem dó, né? Bom, ele lançou o primeiro episódio dele bem antes da gente, mas quando ele lançou o primeiro episódio, nós já tínhamos gravado o nosso primeiro episódio. É verdade. E ele tava enrolando pra editar. Ai, cara, a preguiça que dava quando eu editava o Geek Geek e o Rei, isso é de editar. Agora é o Pablo que tá com essa... Cara, eu levei um dia e meio pra editar o último. É muito demorado, cara. O pessoal ouve e acha que é fácil de editar, mas não é nada fácil. Não, detalhe, né? Geralmente a gente tem uma hora de gravação. É, por aí, pra tirar 30 minutos. 30 minutos e coloca a música e fica com uns 35, 37. É, por aí, tá louco. Bom, lembrando também do Kernel Panic, né? Isso, do Peter. Do Peter, muito bom. Ele não comentou no último Geek Geek Urra. Eu acho que ele ficou meio contrariado de você ter falado que ele tinha obrigação de pôr o link lá. Por favor, Peter, põe o nosso link lá. A gente põe o link do seu também no nosso. Ah, e vamos colocar o do Dois Poetas na escola também, do, lá do Rick. Eu prometi pra ele e vou colocar. Embora não tenha nada a ver com o que a gente fala aqui. Não, não tem nada a ver, mas é como se fosse o Geeks Podcast também, do Eric Tostes. Ele sempre começava falando uma poesia, uma coisa assim, né? E eu tô aqui pra falar poesia, por acaso? Ah, tá. Quando o Eric Tostes voltar com o Geeks Podcast... Ele coloca lá o link do Dois Poetas na Escola. Mas a gente vai colocar também em consideração. A gente vai colocar, tem que colocar. Bom, então é isso. Vamos passar agora para algumas poucas notícias que realmente valem a pena. Bom, Paulo, o que você quer começar aqui? Ah, hoje a gente pode começar a falar pela nossa notícia bombástica! Ah, é do Orkut que você não quis me contar a semana inteira, né? É, exatamente. Muito bem, muito bem. Aliás, pega lá, um hábito que eu tenho nas minhas horas de folga é ficar folheando minhas revistas info antigas. Cara, eu não acredito que o mistério todo é pra uma revista info. De maio. Todo mundo sabe essa notícia, menos eu. É, essa revista foi de maio do ano passado, olha só. Nossa, que bem vergonha não de ler uma notícia velha dessa, não. Aí, olha só que barato. O Orkut Buyukokuten, aliás, o Orkut Buyukokuten. Buyukokuten, né? Como é sabido da maioria, ele ia casar com o namorado dele, né? O criador do... Destacando bem o O, do namorado. Exato. E olha só essa revelação aqui, ó, na InfoExame, de maio de 2007, na página 45, num quadrinho aqui, tem uma entrevista com ele, e pergunto pra ele quais eram as preferências tecnológicas. Ai, ai, ai. Ele diz, uso... Mac! Eu uso Mac! Faz ele toque. Usa Mac! ele fala, uso Mac, Firefox, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, sistema de mensagens instantâneas, ainda AOL. Ele usa o sistema de AOL. Caraca, velho, AOL. Alguém no mundo ainda usa AOL? Não, olha que loucura. Detalhe, ele trabalha pro Google. E ele, pra programar, prefere CNumber e Visual Studio da Microsoft. Olha que porcaria. Cara, que é isso? Não, não, detalhe, ele usa Mac, mas pra programar ele precisa de outro computador, né? Cogita-se, né? Estão especulando aí que a Apple vai produzir um Google Killer. Cara, eu acho assim que pode ter alguns extras, né? No... Não, ó, gente, não é assim. Generalizando. Eu sei que tem, né? Que usuários Apple aí que. Nossa, usuários Apple. Usuários Apple aí que são, né? Pessoas, né? É, assim, que tem suas respectivas preferências heterossexuais. Mas não sou eu que tô falando, não é o Pablo que tá falando, as notícias falam. Contra fatos não há argumentos, né? Exato. Depois que a Apple começou a doar dinheiro pra causa gay, pelo amor de Deus, né? É, depois a gente descobre que o Orkut usa Mac. Usa Mac? Ah, doido. Então, assim, eu acho que o buscador de da Apple vai ter alguns features, né? Que o Google não tem. É. Por exemplo, na questão de busca web, né? Tem lá buscar na web, que é o default, já vem padrão marcado, e tem lá buscar no mundo GLS, alguma coisa desse tipo, né? Buscar na maçãzinha. Ai, que coisa. É. Ai, ai, ai, ui, ui. Apple Search, ó, que coisinha fofa. Me guxo. Aí nas datas especiais parece, hoje é dia do emo. Ai, ai, ai, ui, ui. Bom, e tem a outra da notícia da Apple também, que essa apareceu no fórum da Apple, uma mulher tirando uma dúvida. Nossa, que ela foi de amargar. Como é que foi a história lá? Não, é porque o cara tava aprontando com a mulher, né? E me parece que tinha uma foto lá meio comprometedora. Foi, ela foi pulsar no iPhone dele, ela registrou lá no fórum. Que ela foi fuçar no iPhone dele e descobriu que havia sido enviado para o e-mail de uma mulher. Ele mandou um e-mail para uma mulher. Isso. Com uma foto obscena dele mesmo. Aí ela perguntou... Ah, o iPhone já manda MMS? Não, e-mail. Ah, tá. Manda por e-mail. Ah, bom. Não, MMS não manda, que nem pedra. É que nem pedra, chuchu. Também não ele manda, tá no né? mesmo patamar. Beleza. Aí a mulher perguntou pra ele sobre isso, né? Sobre a foto. Aí ele falou assim, bom, realmente, eu tirei a foto. Cara de pau, velho. Mas eu não mandei o e-mail. Isso é uma falha do iPhone, que às vezes manda um e-mail sem que ninguém a tenha enviado. Que cara de pau, velho. Aí a mulher postou no fórum essa história, perguntando se realmente existia essa falha e falando que o casamento dela dependia disso. Ah, é, aí o cara lá respondeu, né? O pessoal respondeu, foi muito massa. Como é que é o ex-funcionário da Apple? Ah, é. Eu, como ex-funcionário da Apple, analisando sua situação... A minha opinião profissional é que o seu marido tá tendo um caso. Aí o outro lá colocou assim, eu acho que a falha está no seu casamento. Outro disse, realmente, essa falha existe no iPhone, mas apenas quando a foto é suficientemente obscena. Cara, a Apple pode ter todos os defeitos, menos esses bugs grotescos, né, de... Cara, falando em bug grotesco... Cara, aliás, a Apple não tem defeito, cara. Que ódio. Eu acho que a gente fala isso de inveja, de vontade tem de defeito, ter um... Tem defeito. Ah, é? Os usuários. Como é que é aquela história, Pablo, dos piratas que deixaram as crianças sem Wii no Natal? Ah, é isso mesmo. Na Somália. Aliás, na TV foi noticiado que os piratas da Somália... tinham roubado um cargueiro enorme de petróleo, né? Caraca! Mas o que ninguém ficou sabendo, a não ser nas notícias no meio geek, como BR Linux, G1 Tecnologia... Quem que falou isso? Foi o Carinha? Cara, eu não sei a fonte, acho que foi o Carinha. Foi o Carinha, beleza. Foi o Carinha, então é certo, a gente pode confiar. Aí o Carinha disse assim que os piratas da Somália roubaram um carregamento de Nintendo Wii. Putz, grotesco! Sabe qual que é o mais novo lançamento oficial da Sony aqui na América Latina? Cara, eu fiquei encabulado quando eu vi aquilo, cara. Cara, eu jamais imaginava que ia lançar uma coisa dessa no Brasil, cara. O PlayStation 2! Caraca! PlayStation 2! Lançado oficialmente na América Latina, cara, incluindo o Brasil. Cara, eu sempre quis ter um PlayStation 2. Você entendeu essa? Não. Grotesco. Ó, mais detalhe, a gente não vai nem falar sobre isso, que é não, muito tosco. Pelo amor de Deus, já tem PlayStation 2 no Brasil há trocentos anos aí. E agora eles lançaram oficialmente. Eu não sei por que, nem li a notícia direito. Não, mas... eu acho que não lançaram, ainda vão lançar, parece. É. Cara, o presidente, isso é uma ofensa, bicho, é uma ofensa. Cara, eu tô achando que na hora que eu olhei PS2, peraí, isso aqui tá errado, deve ser PS3. É, o editor aqui Não, errou. A notícia fala, não, PS2, mas o PlayStation ser lançado. Nossa, cara, o PlayStation 2, incrível, Nossa, agora isso... a gente vai poder jogar os grandes clássicos. Caramba, velho. Cara, eu poder assistir DVD no meu próprio console de videogame. Caraca, velho! Oh, eu nunca imaginei que eu poderia ter um PlayStation 2. Ah, sabia que vão lançar outro videogame aqui também? Qual? É Super NES, cara. Tá vindo por aí. Caramba! Junto com o Mega Drive, cara. Cara, por isso que eu gosto aqui. Aqui sempre tem lançamento assim de... Nós estamos na vanguarda dos games no Brasil. Vamos lá, falar de celular, a nossa trajetória no mundo das comunicações sem fio via celular. Comunicações sem fio? Via celular é assim, tipo, cara, uma viagem. Muito grotesco. Bom, como eu já tive um celular primeiro do que o Pablo, eu tive um modelo da Ericsson, cara, que pelo amor de Deus. Não, você tá falando do Ericsson, aqueles tijolões enormes? Exatamente. Antes só dava Ericsson, né, quando falava em celular? Não, era Motorola. Motorola? É, aqueles tampa de vaso, aquela tijorola, né? Cara, um amigo meu, eu já contei isso no Betacast, eu não sei se foi pro ar, mas eu vou contar novamente. É, um amigo meu estava num shopping tomando coisa lá na praça de alimentação, eu tava meio bêbado já, e surgiu uma briga, e juntou, tipo assim, uns três caras em cima dele, né, e ele saiu correndo quando ele se deparou, assim, com o corredor do banheiro. O que que ele fez? Ele entrou de costa no corredor do banheiro, se apoiou, arrancou o motorolão do bolso, só que era aquele cara, era o, acho que era Ultra Ataque o nome do negócio, ele tinha um flip enorme, assim, mas era muito grande, cara, pesado. Eu, pra mim, a bateria daquele treco lá era de chumbo ácido. Aí ele firmou aqui no celular na mão assim, cara, e começou a dar tijolada pra todo lado. Pá, pá! Peraí, usou ele pra dar coronhada pra nos dar, caras? Exatamente. Cara, quebrou o flip. Ele tinha esse celular guardado pra mostrar. Aí a polícia veio e levou todo mundo e virou uma bagunça. Cara, aquele celular, sim, é uma arma, cara. É uma arma. Quando ele viu que não dava mais assim, que o terceiro veio, ele jogou o celular no cara. Pá! Bateu assim. Mas isso foi quando? Não, faz muitos anos isso já. Faz muitos anos. Foi quando começou com essa história de celular aparecer aqui no Centro-Oeste. E aí ele teve essa história. Bom, agora eu com o meu Ericsson, não me lembro exatamente o modelo que era, mas assim, eu habilitei ele quando era aquela operadora TCO. Cara, TCO? É, Telecentro. TCO é aquele negócio da polícia, né? De boletim TCO. De ocorrência. É verdade. Acho que por isso que mudou de nome. Virou Vivo, cara. A Vivo? Virou a Vivo. A Vivo saiu comprando essas miúdas aí. Virou a Vivo. Bom, e aí o que acontece? Esse telefone era um telefone analógico, obviamente, né? É. Grotesco. 1G? Nossa, meio G. E só que fazia sucesso, né, cara? Porque já era um dos menores que tinham na época. Só que e depois... era caro ter celular, muito caro, né? Muito caro. E assim, quem tinha era o pessoal de elite. É, né? Verdade. Nessa época eu era representante comercial, então eu tinha que ter um celular, né? Mas assim, eu nunca gostei realmente de celular. E não tinha nada, nem toque diferente, nem nada. Mas aí, cara, eu descobri que ele poderia fazer escutas telefônicas. O que eles chamam de... Freaker? Freaker mesmo. Freaker? É, o... Ele tinha um modo de scan, cara. Era o mais perfeito. Alguns aparelhos na época faziam. Só porque o meu tinha um... Só... Pra ficar melhor tinha que ter um scan. Você ia no volume dele ali caçando, canal por canal, e você pegava as conversas. Caramba. Cara, era um barato aquilo. Eu ficava... Eu sei que isso é uma invasão de privacidade e tudo, mas, cara, era muito legal. O código era 904059, acho que era asterisco 904059, jogo da velha. Pá! Ele... Começava a chiar. Aí era só alegria, só ir canal em canal. Cara, eu já peguei cada coisa naquilo que até Deus duvida, cara. Mas era muito bom, muito bom. Mas aí um dia o display de cristal dele, monocromático, queimou, cara. E aí eu saí desesperado, porque eu não queria vender ele. Eu já tinha comprado um... Era um Nokia 6120, é isso? Não me fale, que não me interessava na época. É, verdade. E aí eu queria esse celular, o Ericsson, continuar com ele. Mas aí ninguém arrumava o display. Então acabou que alguém queria comprar ele com o display queimado e eu vendi. E acabou a minha escuta telefônica. Mas era muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Você não sabe o tanto que é bom escutar a conversa dos outros no celular, cara. E aí depois eu tive esse Nokia. Também eu ainda era representante comercial. E depois eu vendi esse Nokia. Na época você ainda conseguia vender celular, sabe? Então, inclusive, vendi ele e depois eu tive... Cara, nem sei. Ah, tá. Foi outro Nokia, um outro pequenininho que dava defeito pra caramba. E aí foi nessa época que eu realmente comecei a odiar celular, cara. Comecei a odiar, porque eu falo. É tipo uma estatística, assim, que, sei lá, cara, 90% das pessoas que realmente gostam de celular são as pessoas que não precisam de celular. Porque a partir do momento que você usa aquilo pra trabalhar e toda hora tem um ligando, misericórdia, cara. terror. É um terror, é um terror. Não dá, cara. Eu infelizmente, hoje eu tenho que ter dois números de celular e se eu pudesse eu queimava os dois, cara. Eu colocava fogo, esquartejava e pendurava em praça pública pra... Não, eu comecei a ficar preocupado esses dias porque eu tava carregando ele 95 no bolso que eu ganhei e ele fica... Cara, ele é um tijolo, ele já tava me incomodando ter que levar isso no bolso o tempo inteiro, né? Dá ele pra mim. Não, calma aí, Mas aí quando eu olhei você com dois celulares, eu senti pena. Não, fala sério, isso não dá pena. Tem que carregar dois celulares, isso ninguém merece. Aí, assim, eu nunca tive celular muito, muito sofisticado, não. Eu tive um Samsung que tinha uma telinha colorida com alguns joguinhos e rodava Java, aquela história toda. Mas logo também eu derrubei dentro da água e estragou. E hoje eu tô com um celularzinho da Motorola, uma coisa horrível, ainda tinha o W52 da Siemens, não, né? A52. É. Mas não, agora eu tô com aquele Motorola, o W175, que é uma pedra, só liga e recebe. Uhum. É o que eu preciso. E aquele V3, né? Exato. Que por sinal caiu dentro da água também e o teclado dele voltou a funcionar há poucos dias atrás. Cara, não, o V3 a gente tem que falar sobre ele, que foi um marco. Não, o V3 foi um marco, era status, né? Quando lançou, era um telefone que custava 1.000 e cacetada, né? É, o pessoal, os ricaços, tudo compraram. Não, vamos falar a verdade, pra época foi um design incrível. Cara, o que eu fico assim, encabulado com essa história de modismo, é o seguinte, que quando eu tinha esse Nokia, nem lembro mais, era um Nokiazinho pequenininho, que dava muito defeito, e naquela época a moda era telefone pequeno. Quanto menor, melhor. Aí a Toshiba lançou um bem pequenininho, e aquilo era um sucesso. De repente, me vem com esse V3, uma coisa gigante, só que slim, né? É. E fez muito sucesso, foi um dos que mais... depois do StarTAC, que o StarTAC também na época era moda, era como se fosse um V3zinho, só que analógico, né? Uhum. Ele foi o que mais fez sucesso, cara. É, mas a ideia do V3 foi legal, que é aquela coisa de... Eles resolveram um problema de como fazer um celular com uma tela maior sem ser grandão. É. Por ele ser fino, né? E os pobres agora estão fazendo a festa com o V3. É, porque eu acho que tá R$350, R$300, assim. Ou sei lá, até mais barato, né? E a Motorola nunca emplacou mais nada que prestasse depois disso. É verdade, mas tem o V8, né? Ah não, aliás, minto. Agora que a Motorola tava começando a emplacar o smartphone Moto Q. Ah, tá. Só que com o iPhone chegando, não, aí já era. E já era. Eu gosto tanto de celular que esse último celular que eu tenho, esse Motorola W175, eu ganhei ele quando eu comprei um sofá. Comprei um sofá, ganhei o telefone de brinde. E diga-se de passagem, presente de grego. Bom, mas essas histórias não se comparam à história do Pablo, do N95 do Pablo, né? É o seguinte, eu não gostava de celular pelo simples fato do seguinte... Antigamente, celular era usado como celular. Né? Nossa, usava de palmas. Pra... Que óbvio, capitão óbvio. E como sendo usado como celular, né? As pessoas falavam nele. Uhum. Nossa, que legal, né? Cara. Mas assim, como um geek que se preze, meu lado social nunca foi muito bem desenvolvido. É, eu também sempre tive esse problema. Não tinha, sabe? Não tenho vontade de pegar um celular e ficar ligando pra ficar papiando. Trocando SMS. Ai, que horror. Não, não sei, sabe? Essa parte social, assim, não faz. É, sei. Ainda mais que vou ficar conversando com os outros aqui, sobre a vida de uma terceira pessoa. Não, você nunca vai conversar sobre nada. A conversa de que rola em chat, em outras coisas, é assim, de onde você é? Ei, beleza? Você é homem ou mulher? Você gosta... Que tipo de música você gosta? Ah, vai cagar. É, então, aí assim, nunca me interessou. Aí minha família tava falando que eu tava precisando, isso foi... Quando eu tava fazendo aquela hora, terceiro ano, em 2005, que eu tava indo pra Nápoles e voltando todo dia pra estudar lá, e falou que eu tava precisando de um celular pra pessoal ligar quando tivesse algum problema e tal. Aí eu peguei com o meu avô um celular que ele tinha sobrando, né, tal, e me passou dele. Cara, era um modelinho espartano, eu não sei, eu não lembro o nome desse aparelho. Grotesco. Grotesco. Não fazia nada. A mensagem também era esquisito lá. Era um modelinho feio, com uma tela azul, prata, e o modelo era prato, eu lembro desse celular lá. Meio descascado, sabe? Aí fiquei com esse celular padrão, mal recarregava também, só quando precisava e tal. Aí depois, acho que eu tive que devolver esse telefone e fui comprar um. Bom, aí tinha aqueles aparelhinhos lá, aí foi a época que eu comecei a me interessar por telefones. Mas aí que tá, não é celular, é um smartphone, aí é diferente. Ah, sim. Smartphone de sistema operacional, você instala programas, né? Então, esses aí estavam começando a me interessar, acesso à internet. Mas aí tive que comprar um celular. Aí eu falei, puxa, eu não vou gastar dinheiro num aparelho que... Só porque tem telinha colorida e não faz nada? É, um joguinho, telinha joguinho, colorida. Eu não vou fazer isso, eu não vou toque em polifônico. É, aí o que eu fiz? Comprei um F3. Eu falei, não, eu vi uma matéria numa revista e falei, não, vai ser esse celular aqui. Acho que foi na Veja que falou sobre celulares emergentes e tal. Vai ser esse celular aqui, ele é legal. Aí fui procurar o F3. Só tinha na Vivo. Caramba, pior celular na pior operadora. Aí eu comprei na Vivo. GSM e tal, né? Eu falei, bom, qualquer coisa futuramente eu desbloqueio, né? É, desbloqueio. Tá, e comprei, tô usando Vivo, minha família toda se revoltou porque todo mundo usa TIM. Eu não conheci ninguém que usava esse Vivo. Então, assim, bônus, não tinha. Aliás, não tinha nada, né? Nada. Depois eu descobri que o F3 da Vivo só funcionava com Vivo. Porque tem aquela coisa de dual band, tri-band, quad-band. É, que por sinal ele não tem, né? Ele não tem, ele trabalhava só com a frequência. Que aqui no Brasil só a Vivo usa. Então aqui no Brasil a Motorola mandava dois modelos dele. E já era GSM? Já era GSM. Ah, tá. Então, mas aqui ele mandava dois modelos. Que era o modelo pra Vivo e o outro modelo que funcionava com as outras operadoras. E eu dancei. Comprou o que funcionava só na Vivo. Foi. Cara, mas o F3 é um aparelho style, cara. É muito louco aquele aparelho. Ele é muito legal. Eu até estranhei muito o N95, porque ele é muito fino, o F3. Aham. Uhum. Então você coloca ele no bolso, você não sente. Ele é muito resistente a quedas. A tela dele é muito louca. É. Quer dizer, é horrível, mas é muito louca. Não, mas aquela tecnologia é muito louca. Um negócio meio retrô, meio... sei lá. Enquanto o outro Motorola que eu tinha funcionava com... O outro Motorola, ele funcionava com um LCD que imitava agenda eletrônica. O F3 imitava calculadora. Calculadora. Não, o pior de tudo é que nem era LED aquilo. Era uma cera, né? Um negócio assim que... É, como é que era? O Clear Vision... Mas, na verdade, é a mesma tecnologia que se usa nos e-books, né? Ah, tá. Uhum. Aquela tela não gasta bateria pra manter ela ligada. Gasta bateria apenas pra mudar o estado. Aham. Uhum. Né? Então, por exemplo, um fundo tá preto, aí a bateria manda um sinal... Quer dizer, o celular manda um sinal pra ela virar branco. Aí que ela gasta a bateria. Mas só naquele momento só também, naquele, né? Só naquele momento. Tanto que se você pegasse e tirasse a bateria dele com ele ligado... Ele continuava. Ele ficava com a tela do último jeito que ficou. Muito indefinidamente, legal. Alguns dias, sabe? Fora que, exatamente por essa deficiência no display, ele já tinha aquele negócio dos menus serem de voz, né? Exato, ele tinha um menu de voz lá, muito louco, era um celular. Cara, eu acho... E tinha um tanto de código, ele tinha um tanto de código escondido. É uma espécie de shell, né? Você dava comandos teclando... asterisco, jogo da velha, alguns números, jogo da velha. Um telefone com linha de comando. É, basicamente era isso. Muito legal. Mas aí surgiu a oportunidade de uma promoção que eu fiquei sabendo no Jovem Nerd. Uhum. Que era a promoção Área 95 da Nokia. Uhum. Bom, então se você já tiver visto o vídeo, sim, eu sou o carinha. Não, carinha. Eu sou carinha. Eu sou o cara da caixa de papelão. Exatamente. Do N95 Home Made Edition. Aí foi, a promoção era isso, né? Você tinha que pegar um celular qualquer, no caso meu, F3, uhum. E tentar adicionar a ele todas as funcionalidades de um N95. Exatamente. E eu fiz o vídeo. Assim, eu fiquei sabendo da promoção, tipo... Duas semanas antes, mais ou menos? Não, o último dia de inscrições era um domingo. Eu fiquei sabendo uma semana antes, num sábado à noite. E dentro de uma semana ia acabar as inscrições e a votação ao mesmo tempo. Ah, tá. Então eu tive uma semana pra planejar o que eu ia fazer, gravar, editar, mandar pro YouTube, inscrever e fazer campanha pra votação. Porque eu tinha que estar entre os 50 primeiros pra passar pra segunda fase. Aí eu fiz o vídeo, eu comecei a ter as ideias, comecei comecei a ter as ideias. A primeira ideia que veio era trocar o MP3 player pela vitrola, né? Aí depois veio a ideia de fazer o GPS usando o mapa e a bússola. Aquela foi legal, cara. Aí eu comecei a ficar maquinando como é que eu ia trocar todos os outros recursos por coisas assim, low-tech, né? Sem tecnologia nenhuma. Uhum. Aí foi vindo as ideias, por fim eu esbarrei na internet. Como é que eu vou fazer internet móvel? Aí eu pensei, acesso à rede. Aí veio, opa, rede? Tá bom. Acesse a rede de qualquer lugar. Aí fui montando isso, né? Recolhi as coisas, aliás, até o Charles emprestou, né? Aqui a vitrola que ele tava dando para mim. O disco do Roberto Carlos. Foi legal, foi... Eu sou terrível! Aí eu corri aquela semana, foi muito legal. Foi massa, muito cara. Bacana. Eu postei o vídeo, no final, na primeira fase, eu acho que eu fiquei em 35º. Aí... Cara, eu voltei pra caramba naquele negócio, bicho. Aí eu vim atrás da... Aí o pessoal da Nokia, né, fez a segunda fase escolhendo o melhor e dando camiseta pros outros 11 primeiros. Uhum. Até o 11º colocado. E eu ganhei! Ah, eu ganhei! Foi bom demais. Foi muito... Cara, muito legal, velho. Muito louco. Foi muito massa. Assim, fiquei muito satisfeito. Não, fora que depois rendeu até uma entrevista pra Infoexame, né? Foi pra Época Negócios. Ah, é, tá certo. Dor. Mas nunca Época saiu Negócios. Essa... É? É. Se bem que é o anuário das empresas, eu não sei, talvez saia em dezembro agora. É, tem isso também. Não faço ideia. Nunca entra... A mulher que me entrevistou, a repórter que me entrevistou por telefone, ela falou que ia entrar em contato por e-mail pra me mandar uma edição. Ah, tá. Legal. Ela falou assim, bom, aí não deve ter... Talvez você não encontre essa revista aí, né? Em Abadiânia, né? Eu acho que não. É verdade, você tá certo. Na época que a gente ainda tava gravando o BetaCast, tinha parado já. Tinha, né? Parado, a gente tinha dado uma pausa. Puxa, ia ter dado um episódio maneiro. Acho que rola colocar um link lá pros episódios antigos do BetaCast, né? É. Porque o BetaCast, na realidade, foi uma transição, né? Foi realmente um beta mesmo, foi, né? Beta, foi quando a gente começou. Uhum, tá sem lá. Sem graça. A gente não recomenda que você ouça. É. Ouça com moderação. Ah, foi muito massa. Foi. Não, apesar de que até agora só nós estamos nos achando engraçado, né? Ah, não, teve não, um... Não, não, o Rick falou que é verdade, a gente achou engraçado. Achou legal nossos comentários, é então, se então, ele achou... agora o Rick e nós nos achamos engraçados. Exato, exatamente. Bom, então é isso, essa foi a minha história com o N95. Não, lógico, depois vem todo o uso do N95. Nossa, que isso, né? E aí... Cara, até hoje o que você instalou de mais legal nesse N95 seu foi o lightsaber. Muito legal. Será que o Alotone e o Azaghal ganharam o N95 para participar? Fazer aquele blog lá? Eu acho ou eles que sim, receberam, né? Algum. Com certeza, dinheiro com esse. Certeza. Porque mostra, tem um dos vídeos lá que o Alotone tá desempacotando o N95. Não, e o Azaghal, mercenário do jeito que é. Você acha que ele ia fazer alguma coisa pra não ganhar nada, né? É, não, e tem mais, né? Será que eles instalaram o lightsaber? Cara, com certeza. Se eles têm o N95, eles instalaram. Se não instalaram, estão perdendo tempo. É. Tem que instalar. Vocês têm que ver a cara do Pablo quando eu pego o N95 e fico brincando de lightsaber com o N95 dele. Ele olha com o olho arregalado, morrendo de medo de jogar esse... Não, imagina, você pega o N95 e vai fazer como se fosse uma espada. O dono fica, né? É, cara, o acelerômetro do N95 muito é louco. Então beleza, prossiga. Bom, aí é o seguinte, de novo, a Nokia fez de novo uma promoção recente, tá até na segunda fase da promoção, uhum, que é N Jornadas. Eu tinha que fazer jornada. Eu até pensei em fazer, mas depois não deu certo, né? Você tinha que fazer uma jornada em vídeo e fotos. E o melhor em cada categoria, são 5, ia ganhar um N95 8GB. Uhum. Ia pra segunda fase. Quem ganhasse ia ganhar uma viagem pra São Paulo, com visita ao Museu do Esporte, do Futebol em Pacaembu, show da Madonna, R$5.000 em compras e escambau. Só que pouca gente participou. E assim, o site era pesadão em flash, sabe? Era esquisitão, sabe? Acho que foi isso que... Desmotivou um pouco, né, a galera de participar. Aí, antes que essa promoção acabasse, ela já tá com outra promoção, de novo num blog, semlimites.blog.br. Ah. Esse endereço é importante. Guardem ele, vocês vão precisar disso semana que vem. Aí, de novo, com a Zagal e com a Lotone. Ah, legal, cara. Eles mostrando aplicativos pro N95 e tal. Aí, a promoção é a seguinte. Você tem que imprimir um paper toy do N95 8GB, aquele pretão. Que, por sinal, eu imprimi. Você imprimiu? Jogou fora? Tá aqui no lixo, ó. Escutem um barulho. Tá aqui. Você colou, cara. Eu colei. Tá aí. Aí você tem que fazer um vídeo ou uma foto dando uma função inusitada pra ele. E os três melhores, aliás, os 10 melhores vão ser escolhidos na primeira fase. E desses 10 mais votados, né, vai ser escolhido os três melhores pra ganhar o N95 8GB. Cara, eu vou participar. Eu também vou fazer o meu. Ah, se os ouvintes quiserem votar, dá pra votar nos dois? Dá pra votar nos dois. Ah, beleza, então votem nós dois. A minha cabecinha maléfica está pensando muitas funções legais pra esse papercraft aí. O meu script já tá pronto. Já? Já. Dá tempo de escrever? Dá, é até o dia 15 de dezembro. Ah, beleza. Então dá tempo de inscrever ainda, e se você quiser mandar o seu, vai ficar legal. Uh-huh. Tem que ser em vídeo? Tem que ser em vídeo? Ou foto. Ah, mas tá. Eu acho que vídeo... Tem uns vídeos legais, quem quiser entrar já tem uns. Uhum. Já tem umas funções bem inusitadas. Colocaram o bichinho pra lavar a louça, ficou bem engraçado. Ah, é? Eles colocaram uns bracinhos no paper toy, ficou. Eu queria fazer algo como um desenvolvimento de objetos, de pessoas. Mas você deu a ideia aqui, vou ter que censurar isso. É verdade. Opa, foi mal. Faz um no meio. Concluindo, não deixe de entrar em contato, entre lá no nosso blog, poste o seu comentário, ou entre no Twitter, fale com a gente, né, dê seu Twitter a esmo e adicione #GGH. Aproveite enquanto nós não somos famosos, né? Exato, a gente vai dar o seu jabá aqui de grátis. De grátis, né? Entre em contato conosco. Exato. Até estamos copiando a ideia do pessoal do Papo de Geek, né? Exato. Aliás, agora a gente vai gravar nosso trabalho. É verdade. É, e vai ficar legal. Pra rodar lá. E, ó, manda pra gente algum recado de voz pelo Nimbus, que eu ainda não estreiei isso. Bom, então é isso aí. Aproveitem enquanto nós não somos famosos, né? E mandem, né? Deixe seu recado, deixe sua mensagem lá, né? Interaja enquanto a gente não é famoso, porque quando a gente for famoso... A gente vai cobrar. Não adianta. Também, né, vai ficar mais difícil, assim, de dar uma atenção individual. É. E quando a gente for famoso também, mesmo que a gente responda alguma coisa, quem garante que seremos nós mesmo? É, a gente às vezes tem secretário. É, complicado esse negócio. Galera, é o seguinte, valeu aí pela audiência. Né? E até o programa que vem com mais um Geek Urra! Isso aí, né? Acho que, sei lá, rendeu o que tinha que render já. Rendeu. Bom, basicamente é isso. Minha paixão por telefones, por smartphones, não se deve ao fato de poder falar com outras pessoas e poder ser encontrado em qualquer lugar. Isso não é bom. É verdade. Mas sim pelo reunir, acho que a convergência de você poder fazer tudo num aparelho só, embora que o pessoal possa comentar os aparelhos. Figaro.